Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. A gente volta às escrituras nessa manhã, pensando, pensando e pensando, tentando entender os tempos, entender as escrituras e correlacionar uns com os outros. A gente está deixando a história de Jacó, que nos acompanhou ao longo desse mês, para começar a estudar a história de José. José é uma história absolutamente fascinante. Muitas vezes é passada como se fosse uma história de heroísmo. A gente perde várias das nuances da personalidade de José e dos aspectos que precisam ser ressaltados. A gente também deixa de perceber movimentos políticos e históricos que nos influenciam até hoje, e eu espero que nas próximas semanas, na medida que a gente volte a esse assunto, a gente possa correlacionar tudo isso. Mas a gente começa a entender esse personagem. Vamos entender quem ele é. José é filho de Raquel. Nesse momento, Jacó tem 12 filhos, né, 11 filhos e uma filha, né, Diná. E ainda não existe aquele que seria o filho de Jacó que nasceria durante o exílio de José, que é Benjamim. José é o filho mais novo de Jacó, José é o filho da maturidade de Jacó, e José é descaradamente o filho preferido por Jacó. Vamos voltar atrás e lembrar que Jacó era um homem assim, de preferências. Ele preferia Raquel em relação a Lia. E ele transfere essa preferência para seu filho único com Raquel. Tem uma paixão especial. José está sempre perto do seu pai, é o cara de confiança. E isso gera, talvez em José, um excesso de confiança. No meio disso tudo, José também era conhecido, e tem um texto no próprio capítulo 37, 38, não me lembro, em que José vai se aproximando de seus irmãos, um pouco antes de ser vendido, e o que os irmãos lhe dizem é: ah, lá vem aquele sonhador. José era dado à introspecção e à reflexão e à interpretação de sonhos. Eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, sonhos são uma linguagem específica do nosso inconsciente com o nosso consciente. Deus fala conosco através de sonhos, da mesma forma que Deus fala com a gente através do nosso consciente. Deus fala o tempo todo. Ele fala através da natureza, ele fala através da observação da sua criação, ele fala através da sua palavra, ele fala pelo uso do nosso raciocínio, ele fala pelos irmãos que nos comunicam coisas. Deus fala o tempo todo. O problema de ouvir a Deus é muito menos uma questão dele não estar falando e muito mais do nosso ouvido, da nossa capacidade de percepção ser obliterada, ser limitada. Pois bem, uma das formas pelas quais Deus fala com a gente é através do sonho. Como é que o sonho funciona? Para você parar de usar mistificação e mágica quando fala sobre isso, sonhos usam uma linguagem específica, simbólica, na qual as pessoas que estão dentro do sonho, se você ainda não percebeu, são todas você mesmo. Porque não tem ninguém lá. Não tem ninguém na sua cabeça. Só se você for doido, você acha que quando você sonha com seu pai, com a sua mãe, com um vizinho, com alguém que passa, seja outra pessoa que não você mesmo, porque você está sozinho ali. Não sei se te comunicaram, mas você está dormindo e está sozinho. Então, tudo que se passa na sua cabeça é uma comunicação simbólica, usando símbolos que o seu consciente consegue interpretar para transmitir para você mensagens que não podem ser dadas de maneira específica, porque essa, ou clara, específica e consciente, porque essa não é a linguagem que o inconsciente usa, tamanha a sua capacidade perceptiva. Se você quiser fazer uma diferença, se você comparar o seu conteúdo consciente com um copo d'água. O volume do consciente ser um copo d'água. O volume do seu inconsciente seria algo parecido com o volume do Oceano Atlântico. O seu inconsciente está consciente de. Está ciente. Né? O seu inconsciente está ciente dos seus batimentos cardíacos, do que está passando no seu intestino, de quando as células morrem, de células que se multiplicam aleatoriamente. O seu consciente está ciente das linguagens não verbais usadas pelas pessoas à sua volta. O seu inconsciente está ciente de pessoas que estão te mentindo, mesmo que você assim não o perceba. Por uma série de linguagens corporais e maneiras que a gente faz, que se nós tivéssemos plena consciência, nós íamos simplesmente enlouquecer. Nosso cérebro não aguenta esse tamanho de informações, a gente precisa selecionar. Tanto que você não está consciente nesse momento com os batimentos cardíacos que você estava tendo, nem como é que está o funcionamento da sua musculatura, apesar do seu sistema neurológico todo estar todo conectado, está todo mundo aí sabendo, mas você não atinge o seu consciente. Você imagina, se eu estivesse correndo, está lá sabendo o batimento cardíaco, o número de células no teu corpo, sistema enzimático, como está funcionando, todos os barulhos ao seu redor. Nós estamos aqui conversando, e enquanto a gente conversa, tem relógio batendo, tem passarinho cantando, tem carro passando, tem. Nossa, tem uma quantidade de informações que, se nós não nos distraíssemos delas, nós íamos ficar doido. Pois bem. Essa nossa distração também nos distrai de coisas que deveriam ser óbvias. Às vezes, coisas que os outros estão vendo e a gente não está vendo. Mas o nosso inconsciente, a nossa capacidade cerebral é plena e percebe tudo. Bom, quando a situação é grave, a gente acaba sonhando sonhos que a gente lembra. Quando a situação é corriqueira, do dia a dia, simplesmente um equilíbrio de informações, a gente tem vários sonhos que a gente vagamente se lembra. Pois bem, José tem um desses sonhos e ele percebe algo. Né? E Deus fala com ele por essa percepção. E ele mesmo reflete sobre essa percepção. E ele, muito cedo, muito jovem, garotão aí, ele percebe claramente a preeminência que ia haver dele sobre seus irmãos. Ele não tem o cenário histórico, mas ele fala, cara, isso aqui vai gerar uma situação que não só incomoda seus irmãos, quando ele diz, olha, os seus feixes de trigo se dobravam sobre os debaixo dos meus do meu feixe de trigo, né? E todos absolutamente conscientes do que esse sonho queria dizer, fala, você está pensando que a gente vai te servir, rapaz? Como ele também tem esse sonho no qual o pai e os irmãos interpretam corretamente de que ele estaria falando, poxa, esse negócio de sol, lua e 11 estrelas que se curvam diante de você, está achando que seu pai, sua mãe, todo mundo vai se curvar diante de você? Quem é você, menino? Mas tem um detalhe aí que eu queria falar. Bom, perceba primeiro que tanto Jacó, quanto seus irmãos, quanto José estão muito ligados e conseguem interpretar de maneira muito simples esse sonho muito simples de José. Isso diz respeito à nossa sociedade moderna que negou acesso ao inconsciente, à percepção dessa conversa que qualquer pajé, qualquer população antiga dava muito valor aos sonhos. A nossa sociedade moderna, racional, passou a dizer que não. E o paradoxo é que isso não nos tornou mais racionais. Mas as pessoas interpretam sonho, cada um pior que o outro. Quer dizer, tem gente que hoje usa sonho para interpretar resultado de jogo do bicho, para tentar interpretar o que vai acontecer com os outros, para tentar interpretar o que vai acontecer na sua vida, como se tivesse uma mágica no sonho. Perceba, a nossa racionalidade, que fez com que a gente deixasse de dar atenção para os sonhos, porque isso não era racional, levou a gente a estar num momento agora absolutamente primitivo, onde as pessoas interpretam sonhos de uma maneira absolutamente mítico-mágica, como se todo sonho quisesse dizer alguma coisa mítica e mágica para fora de você. E eu queria recomendar, se você quer retomar e centrar a sua vida, lembrar que simplesmente isso, sonho é uma linguagem de diálogo entre as duas porções da sua mente, a porção consciente, aquela que sabe que você está aqui agora, e a inconsciente, que está ligada 24 horas por dia, que percebe muito mais. E uma precisa conversar com a outra. E todos os povos antigos, todas as pessoas, percebiam a importância desse diálogo e davam atenção a isso, e por vezes tomavam decisões baseadas em sonhos, mas não porque houve um aviso, às vezes até com essa linguagem, mas simplesmente porque isto é parte da dinâmica pela qual a gente deve estar prestando atenção na vida. O que que eu estou dizendo para mim mesmo, meu Deus? O que que eu estou falando? O que que eu estou percebendo no meu nível inconsciente que eu não estou percebendo no meu nível consciente? Dê atenção aos seus sonhos, não com a tentativa de interpretar o que vai acontecer, no sentido de uma mágica, ou de você saber o futuro, ou... não. Mas dê atenção como se você conversasse com você mesmo, uma espécie de arrazoamento. De você, cara. No outro dia eu tive um sonho muito interessante em que eu sonhei com a minha porção feminina. E numa situação que a minha porção feminina estava muito simpática, muito conversando, muito atenciosa, gente boa. E isso me levou a raciocinar sobre como eu estou contente nesse momento da minha vida e bem integrado comigo mesmo, num determinado aspecto. Só isso. Isso me dá alguns sinais, assim como posso perceber que eu posso ter um sonho de uma parte minha, de uma parte da minha vida que não está legal. E a gente pode voltar a esse assunto mais posteriormente. Vamos voltar aqui a José. José percebe claramente para onde está caminhando a vida dele, que tipo de pessoa ele está se tornando. E ele, de um lado talvez inocente, de outro lado talvez arrogante, ele vai e conta para os seus irmãos e conta para os seus pais. Como ele ia ser o cara que ia liderar todo mundo? Ele ia ser o cara. Apesar de ser o mais. Bom, ele, no começo ele era o mais novo de todos. Ou seja, se tinha alguém para não ser o cara, era ele. Ele era o temporão da turma. E o papel pertence aos dois lá de cima, Rubem e Judá, que são os mais velhos. Bom, óbvio que isso. Os caras ficam de saco cheio com esse irmão mais novo, petulante, e que diz isso. Esse garoto também talvez fosse meio cheio de si, meio mimado demais. E você vai ver o que vai acontecer com ele. Isso vai gerar uma raiva nos irmãos que vai levar a uma consequência que a gente provavelmente vai ver para frente nos textos. Mas o que eu queria dizer. É o seguinte, o fato de você perceber alguma coisa, toma muito cuidado com você se achar demais. Porque por vezes você já percebe coisas, você consegue ter noção clara do que vai acontecer, qual é a sua posição, mas é bom guardar um pouco de silêncio e um pouco de humildade dentro de você. José vai sim ser aquele sobre. Por muitos anos depois, diante de quem os seus irmãos e seu pai vão se curvar. Isso vai levar muitas décadas para acontecer. Mas é importante você ter na mente que isso não era fruto de um sonhador que vai ter uma vida mimada. Para ele chegar à posição de liderança, ele vai ter que passar pela cadeia. Ele vai ter que passar pela prisão, esquecido na prisão, pelo esquecimento completo, pela distância da família, pela acusação falsa. Ele vai ter que passar por uma situação de humilhação profunda antes de estar pronto para assumir a posição que ele já percebe que assumiria. E nisso eu queria deixar a dica de hoje. Se você tem noção ou percebe que algo de bom vai acontecer para você, saiba que nada de bom acontece sem que haja um custo no qual você tenha que ser lapidado e preparado pela vida, pelas circunstâncias, para que você possa exercer essa posição. Para que não escape também do texto de Mateus, gostaria de ficar falando sobre José aqui um tempão, e eu estou tendo que cortar um monte de coisa que eu queria falar. Para que eu não escape de Mateus, Jesus é um outro que falava: o reino de Deus é assim, as coisas serão dessa forma. E vêm os fariseus e falam: mostra um sinal do céu para nós, mostra uma estrela, mostra algum sinal visível, exterior, de que isso que você está falando é verdade. Jesus fica extremamente irritado, chama esses caras de perversos e de adúlteros. Ele fala: não vou lhe dar sinal nenhum do céu. Ele fala: não, seu sinal de Jonas. Perceba que tem um jogo aqui. Enquanto eles falam de sinal dos céus, ele propõe aí um sinal absolutamente terreno. Ele aponta para baixo. Ele aponta para um peixe enorme que engoliu um profeta e o cuspiu na praia. Ele aponta para situações absolutamente terrenas e aponta para si próprio, que vai ficar como Jonas no fundo da sepultura e dali ele vai emergir ressuscitado. Ele falou: não vou dar nenhum sinal no céu. Nenhum anjo vai aparecer, nenhuma grande coisa vai acontecer que vocês percebam. Nenhum sinal vai ser dado, a não ser aquele sinal de quem estiver atento para perceber. Queridos, como é que eu correlaciono um texto com o outro? Eu queria chamar a atenção de que a percepção é a chave nesse texto de novo. A gente, na nossa racionalidade, ou no nosso, e a racionalidade e o espírito mítico, parece que engraçadamente andam juntas. Quanto mais racional você se torna, mais pronto a acreditar numa mágica qualquer você se torna. Porque você deixa, na verdade, de usar toda a sua reflexão para usar um aspecto visível, palpável, cartesiano da vida. Esses caras pedem: me dê uma prova. Me dê uma prova incontestável, que eu não possa falar o contrário. E Jesus aponta: não é a prova, é a sua percepção, é a sua capacidade de perceber a nuance, o que está acontecendo embaixo do seu nariz e que você não vê. Essa é exatamente a mesma chave que se usa para interpretar sonhos, para perceber o caminhar de uma vida, para onde nós vamos. Então, assim como José, Jacó, seus irmãos, todos estavam atentos para perceber algo naquele sonho dos sonhadores, a gente precisa também estar atento para perceber os sinais de Deus que não estão nos céus, não estão no outdoor, não estão em foguetório, estão nas sutilezas do dia a dia e na sua capacidade de silenciar, refletir, observar e perceber que algo que está acontecendo é e foi feito por Deus para sua vida. Então, se for possível para você hoje, pare para pensar, pare para observar, reflita mais, ache menos e pare de ficar procurando provas incontestes e óbvias que todo mundo possa ver. O que precisa acontecer de fato é que você abaixe a bola, olhe para você mesmo e consiga perceber os sinais permanentes que Deus e a vida estão te dando. Que Deus te abençoe, que o dia seja bom e que o fim de semana seja bastante promissor. Um abraço.